meu peito está feito todo estrago. Nas minhas entranhas, no meu grito guardado, já foi carburado todo esse sentimento. Você endiabrado me oferece do teu veneno. Não me oponho, você sabe como gosto desses amores que invento e me corroem até os ossos. Não posso, não permito que roubes meu equilíbrio, mas continuo num pé só, carregando o fardo de ser meu próprio B.O. Eu volto pro luto e você volta pro pó. Ó Deus, resgata da Babilônia os teus filhos perdidos. Me sinto como um rei fraco e corrompido, e nesse eterno conflito, pecado me beija o umbigo. São Paulo faz meu coração como os teus edifícios, de pedra e aço revestido, presentes no inferno, quase alcançando o paraíso. Embaixo dessa neblina, a gente carbura a neurose, já não evita a fadiga. Garoa fina, nessa sina me aconchego, a madrugada me marina. Embaixo desse sereno, o ponteiro que caminha chega a rasgar a carne. Tenho que lhe deixar ir, mas já não quero que isso passe. Te amo até me dar um baque nesse contínuo desgaste. Uma outra dose de Prozac, vejo verdade no dilatar da tua pupila. Me ensina a tua euforia, a psicose do sentir, marca tua ruptura e nunca mais me deixa ir. Garganta quase fecha, a boca adormece, temperatura alta, o estado é de febre. Mas é o último ato, não mais volto pra esse chão. Sente agora o conforto, bate o nosso coração. Alucinação, rua e solidão, e pra um final feliz divide a nossa depressão. Você pega, me pega, frio e com pressa. Duvida do que sinto e de tudo que te cerca. Quem é que não peca? Sangue mancha, terra santa. Pra nós há de haver perdão, puxamos a bandeira branca. Vivendo nessa poeira, castelos de areia. O demônio canta alto nos ouvidos a noite inteira. Hoje não, meu amor, hoje não. O destino que queria não deixar ir pelas mãos. Você diz que se eu quiser sair, a porta tá aberta. Quando cê ter vontade, não vai ter quem te impeça. Não vai ter anjo bom que o faça recuperado. Só mais um viciado, agressivo e alucinado. Você tem me machucado, mas quase ninguém vê. Você tinha melhorado, mas quase ninguém crê nessa ilusão que agora é minha escolta. Eu esperando a tua volta, te emprestei as minhas costas pra carregar essa cruz, mas já não vejo luz. Como é que eu chamo Jesus?